Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso querido e amado Confraria. Quem vos fala aí é Christian, o fã e o mais amado de toda a internet. E comigo está ele, nosso querido Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos. Não, obrigado, meu caro Antônio Noiva de Maricá, né, que levou 300 anos para entrar, mas estamos aqui, estamos de volta num calor infernal. Isso. Que parece até que o Rio de Janeiro veio para São Paulo passar as férias. Né? Tá calor demais, cara. Cara, eu odeio com todas as minhas forças o verão. Eu odeio, odeio o verão. Nossa senhora, imagina que em São Paulo seja... Acho que em São Paulo seja bem mais ameno do que no Rio, né? Mais ou menos sim, mas aqui chega a 38 até, às vezes. Raramente, mas chega. Ah, mas aqui no Rio passa de 40 brincando, né? Aí no Rio chegou a 50, né, parece. Verão passado. Nossa, eu me lembro bem. Rio de Janeiro é um inferno na Terra. Aqui não tá muito melhor não, viu? Tá um calor que só Jesus na causa, e acho que nem assim. Acho que nem Jesus na causa, só um ventilador na causa mesmo que tá brabo, hein? O meu tá no nível máximo e ainda consigo suar. Não sei como. Exatamente. E por falar em suar, vamos falar sobre os nossos amados tokusatsu da semana. Vamos falar sobre Kamen Rider Zio e sobre o nosso querido Lupa Ranger vs Patranger. Mas eu vou começar pelo nosso querido Zio, que ainda tá bem no comecinho. Então vamos nessa, Kamen Rider Zio, episódio 11, Zio nas paradas. É um episódio que traz de volta o nosso querido e amado Kamen Rider Gain. Como não amar Gain? E ele está de volta aí, Zio. E eu anotei algumas coisinhas para a gente abordar. Se o senhor quiser comentar alguma coisa, é a hora. Não, deixe nas suas competentes mãos de fazedor de arroz. Que coisa bonita. Então vamos lá. Kamen Rider Zio, episódio 11. O episódio já começa em 2013, com o Zio enfrentando uma nobre Gain. O Tokiwa usa o poder do Gain para derrotar o inimigo e salvar o Gates, que está preso lá em Helheim, ou Helheim, como queiram. Mas ao derrotar o vilão, um clarão surge e o Tokiwa vai parar numa espécie de mundo alternativo, onde ele encontra um Koutra na sua forma de Deus, que lhe diz para ter fé nele próprio e na força do Gates. O Tokiwa volta exatamente no momento antes de derrotar o outro Gain, mas esse foge, e o Tokiwa diz que o cara que ele viu parece a mesma pessoa que lhe deu o watch do Gain, mas mesmo assim eles pareciam pessoas diferentes. Então, em 2018, Ora e Swords propõem a Gates que eles se unam contra Zio, e dizem que Gates é culpado, tanto quanto os viajantes do tempo, por tentarem impedir o curso natural da história. E aí tem uma coisa bem interessante, que realmente no momento que o Gates ele tenta fazer com que o... E eles têm razão, né? Exatamente. No momento que o Gates tenta que Tokiwa não vire o Omazio, ele já está fazendo o papel e é do viajante do tempo, que é alterar a história do tempo normal. Por isso que eu não acho que os Time Jackers sejam vilões. Se você for parar pra pensar... Se você for parar pra pensar, tanto eles como o Gates e a Tsukuyomi têm o mesmo objetivo. Eles só mudam a maneira... Homem-Aranha, a gente já comentou isso aqui antes. Eles não são vilões, tanto que eles não querem que o Omazeo seja formado, porque é o maior assassino de todos os tempos, né? Pois é, a questão é, os que a gente provavelmente tem como vilões é o Oz, que já mostrou a sua face, né? Uhum. Ele quer todo o curso que o Omazeo exista, e ele está sendo bem sucedido. E aquele velho lá, o tio Tokiwa, que eu não me lembro o nome dele, que também tem umas coisas meio estranhas. Muito estranhas, muito, muito, muito estranhas mesmo. Aquele velho sabe alguma coisa que a gente não sabe. Eu também concordo com você. Aquele velho tem alguma carta na manga, tem alguma coisa. Não, eu também acho. É, o Tokiwa já suponho homem decide ir atrás de um jeito, mesmo com o Oz sendo contra eles fazerem isso. O Tokiwa vê uma revista em membros de um grupo de dança estão desaparecendo e eles confiam que isso seja obra dos viajantes do tempo. Parece ter alguém escondido dentro da loja do tio do Tokiwa, mas a gente não consegue ver quem é a pessoa. Um integrante do time Barão se transforma em outro Gaim e captura um outro integrante do time e o envia para Hellheim, sob os olhares de Gates e também de Swartz. Quando o Anobre Gaim tenta atacar pessoas inocentes, o Gates se joga na frente para defender a pessoa e diz para Swartz que eles não irão se dar muito bem. O Tokiwa e a Tsukuyomi chegam e vem Gates ser levado para a floresta de Hellheim, enquanto Swartz diz que achava que Gates fosse mais resistente. Quer fazer algum comentário? Não, vou me manter naquela linha mesmo, Antônio. Eu acho que o grande destaque do episódio foi a parte do Swartz da hora tentando convencer o Gates de que realmente ele é tão culpado quanto eles, né? E é verdade, né? Oh, porque se não fosse por ele também, ele e a Tsukuyomi, eles também estão alterando o passado, né? O passado, o presente e o futuro, né? E tá saindo tudo, assim, guardadas as devidas proporções, né? Que o Oz não serve pra limpar a sola da bota do Bloodstock, mas tá saindo tudo como ele quer também, né? Porque ele tá deixando bem claro que ele quer um Omazeo a todo custo, não está medindo esforços pra isso, aliás, ele não tá nem se esforçando, não tá precisando. Eu acho que a ingenuidade do Tokiwa tá sendo do tamanho que ele tá fazendo tudo que o Oz quer, né? Assim, sem nenhum questionamento, o que não é bom. E também aquele outro lado, Nesse pedaço, Marcos, eu discordo um pouquinho de você. Porque o Tokiwa, ele não tá fazendo exatamente 100% e o Oz e a Arnaú. Mas no final acaba indo no jeito que o Oz é. Porém, o Tokiwa está tomando suas decisões próprias, mesmo quando é um caminho diferente do Oz. Sendo que acaba acontecendo da maneira que o Oz é. O resultado final é o mesmo do Oz. O mesmo objetivo que o Oz quer alcançar. Mas o Tokiwa está tomando alguns caminhos um pouco diferentes. Mas esse um pouco diferente está levando ele a mais ou menos o mesmo que o Oz pretende o tempo inteiro, né? Sim, de todo modo, né? Quer dizer, o Oz, querendo ou não querendo, ele está alcançando os objetivos dele. Se é como ele queria ou não, aí é uma outra, né? Questão. Ele está conseguindo, digamos assim, moldar o caminho do Tokiwa pro jeito que ele quer. Acho que não há muito o que dar. algumas pequenas alterações, mas muito pequenas mesmo. É aquele negócio, o Tokyo está sendo a exceção que vai confirmar a regra. Ele vai tentar se desviar ao máximo do caminho, só que ele vai acabar no caminho por um, digamos, um atalho ou um caminho mais longo. Eu concordo com você. Desde o primeiro episódio eu tenho isso na cabeça. Ele vai virar um Amazinho, não tem como. Resta saber qual vai ser esse catalisador, né? O que vai ser que vai transformar no Amazinho de uma vez por todas. Que, na minha opinião, é a grande questão da série, né? Você descobrir por que é um garoto tão bom como ele vai virar ele sanguinário, matador, ditador e vai vir por aí. Mas bondade e maldade tem assim uma linha muito tênue, né? Sim. Com as motivações certas, exatamente. Com o incentivo certo, uma pessoa boa pode se tornar má. Uhum. O contrário já é mais difícil, né? O mal parece ter uma raiz mais profunda. Sim. Mas para você se tornar mal, não lembro de quem é a frase. Eu não sei se alguém da Marvel, mas é mais ou menos assim, né? O herói, acho que quando vive muito tempo, vai acabar se tornando um vilão, uma coisa desse gênero. Não lembro das palavras certinhas, assim, mas tem muito disso. Você combate tanto uma coisa, você acaba... Eu sei que um personagem famoso que falou isso, mas não lembro quem é. Eu não lembro. Eu juro que você ia citar a passagem do Superman de 1978, se eu não me engano, do Christopher Reeve, quando o Marlon Brando fala que o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Eu pensei que você ia falar isso. Não, porque eu não tenho essa referência do Super-Homem. Eu vi os filmes do Superman, antigos todos, mas eu não tenho referência dele. Então, the Son becomes the Father, and the Father becomes the Son. Mas é meio por aí mesmo, né? Você vai seguir o exemplo de alguém, né? Exatamente. Agora, se essa pessoa é boa ou má, é uma outra história. E também tem a questão, no caso do Superman, e o Marlon Brando fala, também aquela questão do filho, do pai que cuida do filho, mas no futuro o filho vai acabar assumindo o cargo de cuidar do pai, né? Então é mais ou menos isso, né? O filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Mais ou menos por aí. Do Jor-El, né? O pai do Superman? Exatamente, Jor-El. Mas voltemos aqui. O Jor-El, ele deixou mais ou menos um caminho pro Kal-El seguir. Até quando ele vai seguir esse caminho, ninguém sabe, né? Sim. Enfim, prossiga. Bom, voltando aqui, o Oz surge, existe Gates, ele atrapalhava a ascensão do Zio, sumiu, e o Tokiwa diz que eles devem se concentrar no Anodro Zain. O que chama a atenção da Tsukuyomi, já que ele já sabe da presença do outro Zain, e já possui o Watch do Gain. O Tokiwa pede para eles continuarem sem ele, pois ele levaria um ferido para o hospital. Gates não consegue sinal no seu telefone dentro da floresta. Ele vê uma pessoa ser atacada por monstros e se transforma para salvá-la. Ele encontra com Kumon Kaito, o nosso querido Kaito do Gain, que deve deixar muita saudade no nosso querido Marcos Bonaparte, né? Eu gosto do Kaito, realmente eu gosto dele. Eu gosto do Kaito, mas eu prefiro mil vezes o Kuta, né? O Kaito era um saco... pra comparar. O Kaito era um saco de pancada de luxo lá do Gaino. Pra falar a verdade, eu prefiro o Takatora. Sempre sou mais fã dele. Eu vou falar uma coisa que vai atrair mais alguns haters pra mim, mas o Kaito... O Kaito como sparring do Gain está como Shadow Moon, como sparring de toda a geração Heisei nos filmes da Kamen Rider, né? Detalhe que o Shadow Moon continua vivo, né? Ele não morreu. Tá por aí. E empurrado, né? Tá num canto, é escondido, aguardando algum filme pra aparecer, né? Ele não morreu. É, daqui a pouco ele aparece e entra na porrada pra mais algum Kamen Rider recente. Mas o Shadow Moon é um Kamen Rider ou não? Bom, eu não vejo ele como um Kamen Rider, né? Porque ele tem o mesmo cinto que tinha o Black. Se não me engano, ele se transformava igual o Black. Então, teoricamente, ele seria Kamen Rider Shadow Moon, né? É, teoricamente, sim. Pra mim, ele é só um sparring, só. Eu nem lembro dele. Só o visual, porque até hoje eu fico espantado o quão lindo é. Não. O visual dele é muito mais bonito. Mais fantásticos que eu já vi até hoje. Não, é muito bonito mesmo. Aqueles pistões, né, na parte de trás da perna dele, quando ele se mexesse, é algo muito incrível até hoje. Sim. Mas, né, voltamos ao que interessa. Sim, o tio do Tokiwa está feliz e empolgado por finalmente consertar um relógio após anos, né, trazido pelo Oz, né, o Oz traz um relógio de verdade para ele consertar lá na loja dele, ele só consertava tudo menos relógio. Mais uma vez, assim como no começo do episódio, o Tokiwa sai e volta em segundos para a loja do tio com informações sobre os ocorridos atuais. Ele diz que vai contar tudo que sabe sobre o outro Gain para o Tsukuyomi. Então ele diz que tudo começou lá em 2013, quando Azura, um integrante do time Barão, é expulso do grupo. O Suotsu aparece e o transforma numa Modern Gain, fazendo com que Kouta perca os seus poderes como Kamen Rider Gain. O Azura passa a ser o líder do time Barão e envia pessoas para a floresta de Helheim. A Tsukuyomi indaga como Tokiwa diz isso tudo, como se tivesse visto isso tudo, e ele desconversa e sai dizendo que vai buscar o jantar, mas volta em poucos segundos com outra roupa e dizendo que eles devem bolar um plano para encontrar alguém. Quer fazer algum comentário? Vamos ver. Essa da roupa do Tokiwa foi dose, né? Parece aquele negócio bem desde a época do Superman. O cara bota um óculos, põe um cabelo diferente, um terno e ninguém reconhece. Exatamente. Não sei, eu não gostei desse artifício que a Toei usou, não. Achei que foi muito bobinho. Enfim, prossiga. Eu tenho mais coisinha pra falar do episódio, mas vou falar no final. O Tokiwa não lembra de ter o watch do Gain e nem de ter lutado contra o outro Gain. A Tsukuyomi repara que há dois Tokiwas com outras roupas diferentes, então agarra o Tokiwa pelo colarinho e o arrasta para fora da casa. O Kaito revela para Gates que há 5 anos está preso em Helheim sem uma saída, e ainda diz que Gates hesita em acabar com o Zio, o que deixa o Gates extremamente perturbado. A Tsukuyomi leva o Tokiwa até uma apresentação do time Barão e manda ele atacar o Azura, pois ele é o outro Gain, e desta forma o outro Tokiwa iria aparecer. Mesmo sem entender direito, o Tokiwa obedece a ordem da Tsukuyomi. Ambos acabam se transformando, se enfrentando. O Zio usa a armadura do Kamen Rider Ozo e o Oz fica sem entender por que há algo diferente no ar e ele não consegue compreender por que isso está acontecendo. Quer fazer algum comentário? Eu achei muito engraçado a hora que a Tsukuyomi empurra o Tokiwa no meio do público e grita um negócio no microfone. Ah, sim. Ele vem com uma cara de besta, né? Uhum. Cara de besta sem saber o que fazer. Eu achei aquilo muito engraçado. Uma coisa que chama a atenção, o visual da Another Guy ficou show de bola, hein? Ficou bem diferente, né? Parece que já existia esse design, eu não, nem em algum lugar não lembro. Já existia um Another Guy assim, projetado, mas é, ele acabou não sendo utilizado na série por alguma razão. Na série Design, né, no caso. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom o visual. O Gain, pra mim, é a armadura mais bonita feita até hoje em todos os topsats que eu já vi até o momento. Eu acho muito bonita a armadura dele. E quando ele tá com a caixa de armas... Quando ele tá com a caixa de armas... A caixa de armas é demais, cara. É muito bonito. Muito. Catidor de armas é demais. Você acha a forma do umbigo de normal bonita? Eu gosto. É mais simples, sabe? Ela é mais orgânica. Mas a forma final do build, né? Que vai sair até em figurines, né? Exclusivo, ou vai sair. Que aí o Banjo também ficou bonito demais, né? É, ficou legal. Mas assim, a Katidoki Arms é um sonho de consumo. Mas não acha pra comprar. É muito bonito mesmo. É, um segundo Kamen Rider Zio atira no Another Gain. E mesmo sem compreender nada, o Tokiwa se une ao segundo Zio para derrotar o outro Gain. Mas o segundo Zio diz que ainda não é a hora. Não é a hora. O Another Gain foge nesse meio, nessa confusão toda. Temos dois Tokiwas agora e o segundo diz que ele é apenas ele. É a melhor explicação do mundo. Só faltou ele falar que eu sou o que sou. Igual o papai. Isso falta, eu sou apenas ele. E acabou, não falou mais nada. O que causa grande confusão em Oz, Toiwa e Tsukuyomi. E para fechar, enquanto isso, Kouta aparece limpando o antigo restaurante onde ele trabalhava e ele está com dois watts na sua cintura. Aberto que para foi... o senhor comentar, senhor Marco. E foi um desperdício, né? Porque ele só apareceu praticamente aquilo, né? Não tem mais nada. Kouta nesse arco do Gain foi o mesmo que nada mesmo. Nada, é, acho que ele só falou uma frase. Mais nada. É. Ele foi bom Fred na seleção, né? Ele ganhou da Copa. Assim, ele assistiu a Copa daí no campo. Né? Uhum. Neymar também na Copa. Assistiu a Copa dentro do. Foi assim, bicho. É, pro Gain, pro produto da qualidade de Kamen Rider Gain. O cara aparecer. Pra não fazer nada, aí eu tenho que te dar razão. Aí é melhor não ter aparecido. É melhor ter feito igual o Forze, né? Não aparecesse. Eu vivi poucos riders da era Heisei, pra mim, eu continuo com a mesma impressão. Eles aparecem apenas por aparecer. Se não tivesse os Kamen Riders originais aparecendo, a história ia prosseguir da mesma forma, não ia ter diferença nenhuma. Aí depende, o Faz apareceu bem. O Faz teve alguma importância no. Um no meio de um monte, né? O Sento também, o Banjo. Não dá pra reclamar deles. É um pouco, né, Marcos? Um pouco. Nem assim, se não tivesse Banjo. E sendo aqueles dois primeiros episódios, não faria falta. Ah, não sei, viu, Antônio? Eu acho que é como você fala, né, do Papai Noel, ele só na cola até o início do Zio, né? Eu penso assim. Sei lá, enfim. E eu queria falar desse arco do Gain. Eu achei um arco muito leve, muito, muito, muito leve. É bem... Achei medíocre. É, eu achei leve, achei bem humorado. Me lembrou muito o começo do Gain. Então eu acho que eles pegaram carona naquele começo do Gain e fizeram um arco bem leve pro Gain. Achei francamente medíocre, assim. Muito fraco mesmo. Em toda a potência que foi o Kamen Rider Gain, realmente foi muito baixo mesmo. tipo, pegaram, assim, transformaram o Crane Guy num Masked Rider Guy, né? Porque foi muito aquém do que poderia. Não, foi, foi. E o Kota ali foi o mesmo que nada. Bom, já o Kaito não, não. O Kaito até que apareceu bem. E tem uma coisa que eu vi quando o Helheim apareceu. Pra mim também. Quando o Helheim apareceu no começo, não, eu acho que a verba de Zio caiu de novo, né? O Helheim no começo apareceu todo zoado. Depois melhorou. O Kaito pra mim entra na mesma categoria do Kota. Pra mim, se não tivesse o Kaito ali no episódio, não faria nada. Ah, não falta. Sei. Porque aí ele meio que motivou o Gates a voltar. Né? Porque ele falou que não acreditava que o Gates não tinha força, que não sei o quê. Duas frases ali no máximo, mas não sei. Mas duas frases que fizeram a diferença, né? Senão o Gates podia ficar lá feito um bocó o resto da vida esperando o... Mais ou menos, Marco, porque realmente motivou o Gates foi relembrar tudo que ele passou do lado do Tokyo até agora e o caminho que o Tokyo está traçando para virar o Mazeo. Isso que deu o gás nele para ele voltar. Sim, agora, mas o Kaito falou, deu uma ajuda também. Ah, de certa forma. Ele deu aquele tapa de luva de pelica. Ele deu aquele tapa de luva de pelica. Ah, de certa forma. Eu ainda mantenho a posição que se não tivesse ali, não faria falta, não. Eu mantenho a minha posição. Eu acho que se não tivesse ali, faria falta. Eu mantenho o que eu acho, mas... Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, tem três coisinhas. Vale. A primeira, eu acho que o Zio tá se perdendo. Pode ser, negócio de viagem... Esse arco de Gai foi muito confuso. É, viagem no... Os dois Tokiwas, a explicação dele, que ele tava 3 dias do futuro, aí ele explicou direito como é que ele foi... Viajou 3 anos no futuro, sabe? A aparição do Kota não teve sentido nenhum. Não, a gente vai explicar isso melhor no próximo podcast, mas vamos combinar que pô, poderia colocar um Tokyo mais no futuro, porque 3 dias no futuro não é nada, né? Bom, depende, né? Se você soubesse que você vai morrer até aqui a 3 dias. Não, mas mesmo assim, né, mas vamos botar em termos de história, você poderia botar 3 semanas, 3 meses, agora 3 dias, mano. Então, aí que tá, em 3 meses, véio, ele poderia já ser o Mazeo, dependendo dos fatos. Então, exatamente, eu acho que o peso, teria um peso muito maior, 3 meses, 3 semanas, 3 anos, e 3 dias, 3 dias não é nada. Ah, então, é por isso que eu te falo, eu acho que o Zio tá meio perdido. Eu falei bem, negócio de viagem no tempo, alteração de linha temporal não é bom, não é legal. E o episódio 13 é o de Cade, né? Vamos ver como é que vai ser. Não, já tô até com medo. Eu nunca vi de Cade, mas pelo que o pessoal fala, já tô até com medo. Então, depende, né? Depende o de Cade, o Gilmar que só. Para isso. Aliás, um abraço para o Gilmar, que nunca vai ouvir esse podcast. Jamais. De Cade, ele fala que nos filmes eles são melhor. Não sei, eu não vi muitos. Uh-huh. De duas participações dele, gostei. Mas a série, de fato, foi muito complicada. Muito complicada. Uh-huh. Só assistindo mesmo para saber, mas o arco do Guy foi muito fraco. Foi bem leve. Outra coisa. Eu acho que quem tá começando a ter mais destaque e interesse aos pouquinhos são o Schwartz, uh-huh, e vindo atrás a hora. Né? O Urme deu uma sumida, né? É verdade, deu uma sumida mesmo. Deu uma sumidinha. A Hora e o Swartz estão mais no comando. Uhum. E, tipo, dá pra ver que a Olga, ela aparece um pouco, mas ela aparece em alguns momentos meio que decisivos, né? O Swords, a mesma coisa. Ele tá com cara de que vai ser o líder dos viajantes do tempo, né? Eu acho que ele já é, mas ele... sabe aquele líder que não lidera diretamente? Aquele cara que fica meio na dele? Eu acho que é mais ou menos por aí. É, pode ser. Tem que ver que Rider que ele vai virar, né? Quando nasceu o autor do campeonato, todo mundo sabe que eles vão se transformar em Rider. Sim, né? Sim. Não é novidade pra ninguém. Não. Tem que ver quem que ele vai ser, né? Porque a hora vai ser e o Ur também. Não. Tá, outra pé. Você tem mais um. Não, é só isso mesmo, né? Eu acho que os Time Jackers eles estão sendo mais interessantes do que os Riders em si. Eles e o Oz. O Cattlekill até agora ele não me empolgou, não me cativou. O Sento, o primeiro episódio, eu já gostei muito dele. O Banjo é uma coisa. Eu tô na mesma pegada que você. Eu ainda não me cativou. Porém, o Gates é um personagem muito interessante. Mas é mais clichêzão, né? Ele é bem clichêzão, mas é... Sim, isso eu concordo com você. É clichêzão, mas não foi, né? É, verdade. E a Tsukuyomi também tem algumas coisas que nela me agradam bastante, assim. Ela é bem ativa, né? É. Mais ou menos, é isso. E aquele velho lá também tem um charme, vamos dizer assim. É, tem que ficar de olho nele. Mas o mais, o Tokyo por hora não empolgou, cara. Tá muito água com açúcar, por enquanto. É, eu concordo. Eu anotei aí, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Eu anotei o trailer do Kamen Rider Geração Rensei para sempre. É um novo filme que vai estrear e vai unir o Kamen Rider Zio e o Kamen Rider Build. Aí a gente tem lá um trailerzinho, né? E nesse trailer eu anotei, é uma pegada meio Vingadores de Guerra Infinita, né? Eles descobrem que os Riders não existem e são apenas programas de TV. Do Kuga até hoje em dia, que é uma coisa mais interessante ver como é que eles vão abordar. E todos os Riders Rensei irão aparecer nesse filme. E Build e Zio serão os Riders principais do filme. É só isso que eu tinha pra falar. Se você falou que vai dar pegar os Vingadores, eu já prevejo uma desgraça vindo por aí. É, uma desgraça no sentido de muita gente morrer. Não desgraça ruim. Desgraça boa. Desgraça assim, isso é uma droga mesmo. Não, depende. Eu sou fã da Marvel, você não é fã da Marvel. Então você não vai ter um consenso aqui nunca, né? Ah, eu sou o Dr. Doom, você é o Reed Richards. Né? Nunca vai concordar em nada. Exatamente. Então vamos logo para o projeto complementar do Kamen Rider Zio, que é o episódio 11.5, onde eu anotei e mostra alguns protótipos em desenho de capacete e Zio. A loja do time Tokiwa, ele tem um relógio que ficava na base secreta do Build. Você já tinha reparado isso, Marco? Não, nem fazia ideia. Nem eu. Eu não baixo os episódios complementares, então eu não... Na loja lá do tio do Zio, do Tokiwa, tem um relógio na parede, que era o relógio que ficava lá na base do Zio, do Build. E além disso, tem diversos outros itens de outros Riders anteriores espalhados lá pela loja. Isso eu até imaginava, né? Já que é o último Rensei, né? É. E há uma engrenagem, essa daí é uma coisa muito interessante que eles levantaram. Há uma engrenagem na parede da loja, que eu nunca tinha reparado, e o Oz, ele lê em seu livro que quando o fim do mundo estiver próximo, essa engrenagem irá se mover sozinha estiver vestido de azul, descerá sobre um topo dourado. E é só isso que ele fala. E fica esse puta mistério no ar. E aí eu comecei a reparar no... Essa foi interessante, hein? É. E aí eu comecei a reparar no tio do Tokiwa, só que o tio do Tokiwa não tem nada de azul nele. Eu pensei que já tava se referindo a ele, mas ele não tem nada de azul. Ora! Ora, e o Tokiwa são vice-versa de azul. É. Ambos. O Urg é um azul, tipo azul royal. E a hora é um azul bebê. Achei muito interessante isso. Os únicos que eu me lembro de que são os únicos que eu me lembro de que tem de azul. É. A gente vai ter que reparar agora nessa engrenagem no fundo da loja. Porque no episódio complementar eles dão um close bem demorado na engrenagem. Interessante essa informação que você trouxe. É. Que aí eu tava achando Zio meio. Alguns arcos meio ruins, mas se tem esses segredos todos contidos na relojaria lá, aí eu já mudo até um pouco de opinião, porque pode trazer umas paradas bem legais pra segunda metade da série. É. Se eles levarem isso à frente, né? Se for igual em X-Aid, que tem uns bons baratos assim. Provavelmente bom. Não. E aí o bicho pega pra valer mesmo. Aí o filho chora e a mãe não vê. Essa é boa, hein? Mas essa é mais velha que minha avó, né? É, isso é, mas mesmo assim é boa, não deixa de ser boa. É algo mais sobre o senhor ou podemos passar pra. Pan versus Lupan, né? Os últimos episódios aí foram doses. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar. Tá, Lupin versus Lupin. Ah, é. Mas eu sempre falei que eles eram as estrelas, né? Sim, mas uns 15 episódios pra cá, pelo menos, tava um pouco mais, né? Se o Papai Noel ia ser a cola, ele ia colar print, né? Não cola nada. Ah, cara, não vem com essa não, porque ele tá fazendo papel dele, nada. Ele tá muito bem. Papel vilão, né? Você é um cara, como é que se diz? Esqueci a palavra. Você é um cara... Caramba, eu chamo isso, meu amigo Jonathan lá no trabalho, que nunca vai ouvir esse podcast. Um amigo, um abraço, seu Jonathan. Eu sempre falo isso pra ele. Não sei nome, um abraço. Ah, você é um cara invejoso, porque você não reconhece o papel do nosso querido Noel, tá? Acho que eu reconheço. Você é um dos vilões da história. Eu falei isso várias vezes. Lupa Ranger vs Patrícia, episódio 40. Não consigo parar de me preocupar. O episódio já começa com o nosso querido Koguri. O Koguri guardando mais um artefato em seu livro e questionando mais uma ausência do Kaine lá no bistrô. E ele diz que espera que eles não tenham desistido de reunir os artefatos, o que deixa o Toma e a Umika nervosos, mas eles conseguem disfarçar e o Koguri vai embora. O Kaine começa a sair sozinho sempre e o Mika e o Toma decidem segui-lo. A dupla acaba cruzando com um novo gangue chamado Jugon Manat. E seu artefato permite usar um ataque fumaça. E ele ainda possui o poder de deixar as pessoas extremamente preocupadas com tudo. Mais uma vez Toma e o Mika segue Kaine. Dessa vez com a ajuda do Noel. A Umika, cara, essa daí foi muito engraçada. A Umika imaginando o Kaine se casando, tendo filho e se separando foi hilário, igual ao Toma imaginando o Kaine morrendo de tanto comer. Cara, eu ri tanto com essa imaginação deles, eu não sei você. Eu nem me lembro, Antônio. Pra falar a verdade, já nem me lembro mais. Nossa, o Toma ficou imaginando o Kaine comendo, ficando com a barriga inchada aí, batia alguma coisa na barriga do Caíra, explodia, o Caíra morria. Cara, mas eu ri tanto, mano. Poderia morrer mesmo, que não ia fazer a menor falta. Mais uma vez, o Caíra desaparece no mesmo local. O Goodstrike aparece e avisa que o Gangler está atacando novamente. E aí o Toma, o Mika e o Noel partem para enfrentá-lo. Caíra se junta a eles para encarar o Gangler. E é revelado que o Gangler tem o poder de elevar a preocupação do ser humano a níveis máximos. O que impediu o Mika e o Toma de lutarem. Noel diz a Caíra e os dois se preocupam muito com ele e sente até uma certa inveja com a amizade dos três. Caíra, ele lembra de tudo que vem passando devido à aproximação dele com o Itiro e a semelhança do Itiro com seu irmão. Ele agradece então a preocupação de seus amigos e ele e Noel se transformam em Lupin Rangers para encararem o Gangler. Lupin Red vira o Super Lupin Red e Lupin X o Super Lupin X e eles pegam o artefato do Gangler e o destroem. Ah, só, peraí. Só um segundinho. Pode ver. Só um segundinho. É, como eu falei no podcast anterior, a armadura do Lupin X tem o símbolo dos Pet Ranger. Aham. Curioso. E tem aquele arma que o Pintino deu pro Caíra aquela vez, né? Ele nunca devolveu. Também seria do Pet Ranger, né? Tem duas Trigger Machines que estão mais do lado dos Lupin. Uh-huh. Se bem que o Noel ele já utilizou a super armadura ao lado dos Pet Ranger, né? Então dá pra equilibrar, né? Uh-huh. Mas é curioso, né? Ele usa o artefato da polícia com a armadura de ladrão. Um fato curioso, assim, pelo menos pra mim. Não, verdade. É, o Lupin Red e o Lupin X usam seus robôs para encararem um Gangler gigante e no final o Lupin Blue e, o Lupin, e a Lupin Yellow se juntam a eles na luta e acabamos com 5 robôs, 5 Lupin Kaiser para derrotarem o Gangler gigante de uma vez por todas, formando assim um robô final chamado Victor Lupin Kaiser, que é muito, muito forte. O Caíra leva Toma e o Mika ao local que ele ia todos os dias e desaparecia, que era um local abandonado com um filhote de cachorro ao qual Caíra passou a cuidar até que arrumasse alguém para adotá-lo. Quer comentar alguma coisa? Os robôs lá, né? Foi uma ilusão, né? Sim. Tem um que não existe ainda, né? Não existia, pelo menos. É. Eu não sei, então eu realmente eu achei o 40 um episódio bem meia colher, como dizem no interior, é. Assim. Bem, sabe? Eu não gosto do Noel, eu não gosto do Caíra. Então, pra mim, né, foi um episódio bem minha boca. O episódio só serviu mesmo pra eu cair e meio entender o Kentiro, né? A relação do Caíra, até a relação do Caíra com o Kentiro é esquisita. É, assim, é. Dá pra ver que o Caíra gosta mais do Kentiro do que o Kentiro do Caíra. O Caíra tem quase uma obsessão por ele lá, né? Ele lembra muito o irmão, eu discordo de você. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o Kentiro que gosta muito. O Kentiro não tá nem aí pro Caíra. Que é isso, rapaz? Você tá louco? O Kentiro não tá nem aí pro Caíra. O Caíra fica toda. O cara tava mal há 2 episódios atrás. Não, o Kentiro, se ele vira o Caíra, ele faz a mesma coisa. O Caíra pensa no Kentiro o tempo todo. Não. O Caíra pensa no Kentiro o tempo inteiro porque o Kentiro lembra o irmão dele. Só por isso. O Kentiro é aficionado pelo Caíra. Então ele tem uma muito grande. Claro que é, rapaz. O cara tem uma necessidade muito grande de ser aceito pelo pelo Caíno o tempo inteiro, tanto que ele fica mal. Ao contrário. Ao contrário. O Caíri que fica o tempo inteiro lembrando que o Kintiro é o irmão dele, que você quer. Ele falou uma frase: o quanto você quer se parecer com o meu irmão? Né? Uhum. Então, aí até que ele ajuda, ele deu um joguinho no seu celular pro Kintiro e tal. Uhum, mas achei até tá um ato legal. Quem tá procurando aprovação o tempo inteiro é o Kintiro procurando aprovação do Caíri. Tanto que nos outros episódios ele ficava mal. Ah, mas ele vai. Ele ficava mal só porque o Caíri não dava ideia pra ele, cara. Mas ele só fica assim porque ele sabe que o Caíri gosta dele. Ele já sabe disso. Eu acho que não. Até o Sakura sabe disso. Não, óbvio. Eu acho que o Caíri. Ele vê o irmão no Kintiro e o Kintiro é porque era a amizade do Caíri. Eu já acho que o Caíri que não quer aceitar que ele gosta do Kintiro. É, não, e daí tudo bem, daí eu concordo com você também. Isso é óbvio. Acho que o Caíri não consegue aceitar que um ele gosta do Kintiro. Não, isso o Kintiro, e o Kintiro percebeu que o Caíri tem essa aversão a ele porque ele lembra o irmão e ele tá tentando uma aproximação. Mas quem tem a fixação é o Caíri. Eu acho justamente o contrário. O que o Kintiro tá fazendo é um ato de bondade, puramente. Ele tá vigiando com o Caíri nele. Eu não vejo nada disso. Você tá precisando de óculos. Porque... Não, cara, é a minha visão. Na minha visão, o Kintiro tá doido pelo reconhecimento do Caíri. O reconhecimento do Caíri não significa nada. Enfim, Caíri é um nada. Vamos seguir, senão a gente vai ficar aqui toda a vida sem um concordar com o outro. Tudo bem, siga. O Noel e os padrinhos se encontram. Os Lupa Reis e o Noel chama todos para comerem algo no Jurei. Então, finalmente, Caíri fala decentemente com o Kintiro e o deixa o Kintiro extremamente feliz. Todos vão embora juntos, como uma equipe única. É mais um episódio que nós tivemos. E os patrões quase não apareceram. Quase não, eles não apareceram, velho. Não fizeram falta nenhuma. Não. Eles não. O único que teve. Pode falar. O único que teve uma fala, alguma fala no episódio foi o Kintiro. Sim. O resto, a Tsukasa só foi o rosto. Foi só o rosto bonito. O Sakuya foi o Sakuya mesmo. Sakuya é um cocô. O Noel serviu mais uma vez com uma cola e um ambas as equipes. E no próximo episódio deve ser a morte do Destra. E aí nós fechamos Lupa Rei vs Patrinha. Que eu concordo com você, foi um episódio bem ameno, não teve muita coisa que falar, não. Ele é bondade sua, viu? Foi medíocre mesmo. Veio de uma. Aquele episódio. Não teve muita coisa, não. Veio aquele episódio sensacional da pedreira. É. Porrada pra todo lado, veio vários episódios muito bons. Aí veio esse 40. 39 foi ótimo. Foi. Aí veio o 40, uma porcaria, né? E não agrega em nada. Aliás, pra quem não gosta do Caíri, como eu, só fez custar menos. Como eu falei, o 40 pra mim só serviu pra ter finalmente o entendimento entre Caíri e Kintiro. Só pra isso. Mais ou menos, fora, né? Fora isso, foi um episódio que... O Caíri ainda tá meio reluctante, né? Ele deu um joguinho de celular pro Kintiro, ele meio que já aceitou o Kintiro. Então agora já é um caminho que você sabe que vai ter um... Vai ter um desdobramento maior para os dois ali. Eu sou o Kintiro, eu fuzilo o Caíri. Fuzilo o Caíri, nada. Fuzilo o Caíri. O japonês é o cara, mano. É um tocate de vermelho. Fuzilo o Caíri, acaba... Vermelho, fuzila o Caíri, já fuzila o Mika, fuzila o Toma, fuzila o Comune, que se dane o Arsene Lupin, acaba assim, já tá muito bom. Você é muito revoltado, mantenha um pouco mais de amor nesse seu coraçãozinho, ó. Ah, não dá pra ter amor a cair com aquele cabelinho de miojo dele lá, não. Claro que tem, o cara é gente boa pra caramba. Super! Ah, é, você quer acrescentar mais um pouco de novo? Então é que eu não sei se eu odeio mais ele ou o Noel. Não sei qual dos dois é o pior. Nossa, o Noel é muito... Noel é... Você gosta daquele... Sabe que você gosta daquela interpretação do Noel, quando o Noel está pensativo com aquela mãozinha no queixo dele, ele fica toda a vida com a mão no queixo, pra falar, está pensando profundamente em alguma coisa. Ele podia ficar assim de agora em diante, todos os episódios não aparecia mais, né? Ficava lá só, igual o Colombo, a estátua do pensador de Rodin. Ficava lá naquela posição de pensador. Os dois melhores personagem na série, Noel e Caim. O Edmurf é melhor que ele. Não, mas nem fodendo ele é. Edmurf não é nada. Só aquele episódio que ele apareceu no Sir Jackson Foley valeu todos os episódios de Noel. Pelo amor de Deus, aquele você é louco. Aquele episódio de Jackson Foley valeu todos os episódios do Noel juntos. O senhor Marco, o senhor pode, por favor, assinar a sua carta de demissão e o senhor está louco. Eu assino com o maior prazer, porque eu estou com a razão. Então, eu assino... Ah, sim. Eu assino a minha carta... A razão do senhor. A razão do clã da parte. A razão dos loucos, óbvio. Eu assino a minha carta de rescisão e vou para um outro podcast que não sabe qual é. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ter a Emily Shima brasileira e nem o Tenin Chan. Não foi o mais amado de toda a internet. Ela já não tá tendo mesmo, né? Não quer dizer muito, né? Eu acabei de dar uma patada, né? Sim, mas é verdade. Agora você pode dizer que eu sou mesmo polêmico. Agora você pode falar que eu sou polêmico. É que eu estou calando. Ah, mas enfim, tem mais um tipo de acrescentar nesse episódio 40? É, espero que o 41 seja melhor, porque o 40 foi duro. É, foi um bom um episódio regular, né? Regular? Regular é ciclo menstrual, Antônio. É, regular. Esse episódio foi... foi... difícil de engolir. É, eu não achei essa bomba toda, não, mas não é realmente um episódio que se diga, meu Deus, que episódio maravilhoso, mas foi um episódio regular pra mim. Eu acho que né, você falou que o Noel foi a Paula Print, né? Porque é a equipe mais descolada que eu já vi na minha vida, assim. Descolada, mas se não fosse o Noel, ele não tava nem andando um lado a lado do outro. Eles já não andam, mas a maior parte do tempo. É cada um por si. O senhor é um despeitado. O senhor é um despeitado e não reconhece a grandeza de Caíri e Noel. Então, chupa, senhor. Só se for a grandeza na altura, porque o personagem, os dois não... vão ser esquecidos em pouquíssimo tempo. Agora que vem agora que vem o açougue do Ryu, né? O próximo Sentai, ele vai lembrar desses dois aí. Ryu Sombre! Açougue do Ryu aí, né? Que vai ser. Um só no que é dinossauros, outro só no que é dragões, não tá dando pra entender nada. Será que o Change Dragon vai voltar? Se eu não tô tão errado na minha tradução, o Ryu ele tem a ver com um dragão, né? Ryu é dragão em japonês, né? Ryu é dragão. É, então, com certeza. Então é dragão o tema da série, não o dinossauro como a galera tá largueando. Não sei, viu, Antônio? O japonês é tão maluco que eles conseguem misturar dinossauro com samba. Samba japonês, então eu não sei. É, só vendo pra crer mesmo. Mas falando sério, Lupin, né, na Suspect, vinha numa sequência de episódios muito boa. Aí o 40 quebrou, né? Foi um episódio assim, bem mediano, não acrescentou muito pra nenhum dos lados. E, francamente, eu acho que os atores do Pat Ranger, eles assistiram o episódio de dentro do set de gravação. Porque, nada, sim. E tipo, é, se eles querem um negócio versus, ambos os lados sem pesar, né? Aí pesa a mão só pra um lado. Sim, concordo. Aí tem hora que eles falam, não, agora nós vamos dar uma. Uma. Ai, caramba. Acho que eu falo mal do Noel, foi praga. Mas quando na cena. Não muda. O Natal tá chegando, se não falar mal do Noel, você arrasou, viu? Não muda nada do que eu penso sobre o Noel. Né? Não muda nada. Pra mim, o Noel deve ser o do Grânio disfarçado. Mas é. Não é nada. Eu acho que vinha numa sequência muito boa. E essa quebrada que deu, faltando tão pouco pra terminar, foi uma má ideia dos roteiristas. É, eu acho que... É, uma coisa que eu ia tradicional já no Sentai, né? Essa quebrada, eles dão uma reta final, né? Não, mas é... É igual você falou uma vez sobre Steel Ranger, né? Que foi... É o anticlímax, né? Você tá chegando na reta final, você quer ver o circo pegar fogo. Que o... Olhar, o circo congelar, né? Os amigos é gelo. Aí o cara começa... Né, começa a fazer algum estrago. Aí, de repente, vem um episódio morno, vocês sabem? Parece aquele leite morno que você toma antes de dormir. É. Tanto é que no os Batman, a de casa, se não me engano, ela não teve uma fala no episódio inteiro. Ela apareceu só como um rostinho bonito. É. Sabu, então, foi não, Sabu, se colocasse o Eddie Murphy no lugar dele, acho que... Era melhor, né? Mas no mais, é isso mesmo. Fica a minha expectativa no próximo episódio, porque o 39, eu ressalto, foi muito bom. O 40 foi... Né? E aqui... É, eu volto a afirmar... Eu volto a afirmar que eu falei. O 40 foi apenas pra fazer o... O caírem em tiro se entenderem. Nada além disso. Mais ou menos, né? Ainda não tem aquele entendimento. Não, ainda não. É um começo. É só um começo. É, vamos ver como é que isso vai, né, se desenrolar. Né? Se um vai realmente dar o braço a torcer que quer ser amigo do outro. E aí sim vai ter... É, eu acho mais. Agora na E aí sim... As duas equipes vão realmente nesse fundir, né? Mas aí vai entrar também. Em algum momento eles vão ter que descobrir as identidades, né? Já passou da hora. Já. Sim. Não, eu concordo. É, já passou da hora. Podia ser uns 10 episódios isso já. Sim. É, não é possível que eles não reconheçam as atitudes do Caim. É, mas sendo os... Tudo, né? Sendo aquela. A polícia global comandada pelos Patrões e pelo Ed Murphy, eu acho que eles não vão descobrir nunca isso. Não, mas... São muito ruins. A polícia de Gotham do Batman 260 é mais esperta do que os Patrões. Não, mas o Quentinho e a Sucada são inteligentes. O problema é que o resto não é tudo. A Sucada, tudo bem. O Quentinho, às vezes. O Sakuya, nunca. Tsukasa deram aquela nerfada nela, né? Porque infelizmente nerfaram ela mesmo. A Omika tá aparecendo mais do que ela, né? Porque eu gosto da Omika, eu acho que ela é simpática. Sim. Na forma civil, né? Na forma transformada, ela não agrega muito. Mas a nerfada que eles deram na Tsukasa, eu acho que foi um golpe duro na polícia. Sim. Acho que foi uma mancada brava dos roteiristas. É. E o Sakuya, né, que depois daquele episódio que ele deu um tiro que salvou todo mundo, ficou naquilo, né? Não, provavelmente não vai fazer também, né? Exatamente. Então vai ficar Eu recito a Noel, a Caíri, a Keitiro, Touma, a Umika cresceu bastante, não dá pra negar. E se não nerfarem mais ela, surpresa alguma coisa. Os demais não dá pra esperar muito, não. Não, por... Mas é isso, Antônio. Não, eu acho que são as minhas opiniões, né? Eu acho que fazendo um apanhado geral, assim, né, de Pan, é um bom Sentai, né? Os padrões. É um bom Sentai também. Eu acho que depois de Gokaiger, né, que eu tô aí colecionando fracassos, fica abaixo do Kill Ranger, que eu acho que o Ranger foi muito bom. E fica um pouco à frente de si, de o... Ah, é, como é que chama aquele Sentai de animais lá? É o Zewodger. É bom também, um bom Sentai, mas acho que não deveria ser o 40º. Acho que deveria ter invertido com o Kill Ranger. Mas no mais é isso. Eu ainda não terminei. Ainda faltam 10 episódios para o final. Olha, eu vou te falar, o final foi um dos melhores que eu já vi. Gostei muito do final. O final foi um final muito, muito bonito, assim, sabe? Eu vou ver, se Deus quiser eu vou. Bastante até. Gostei bastante. Ah, então, senhor Marcos, então podemos encerrar por aqui o nosso podcast de hoje? Podemos, né? Vou fazer as nossas... Os nossos patrocinadores, como de costume, né? Por favor. São camisetas nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Tem calma, mulher, coluna no meio. Votos brancos, nulos, indecisos, não souberam ou não quiseram responder. Aliás, o Antônio está me devendo umas 33 camisetas até para nada. Porra. Tem também o canal do Caminho, onde o Antônio fala sobre o universo nerd, universo geek. E é um canal fitness também, né? Porque o Antônio fica fazendo pêndulo, você vai malhando e quando você assiste o canal, né? É fitness. É um nerd fitness. Agora eu já tô sentado. Tô sentadinho, já não tô mais fazendo pêndulo. Nerd fitness, né? Você faz um exercício aeróbico e umas calorias enquanto você assiste. Tem também o Souza Arts 1982, que é o Antônio posta. Aliás, nem tem postado nada, né? Dando uma alfinetada aqui, né? Não tem postado nada, né? Onde o Antônio posta seus desenhos, coisa mais. Tem também as aventuras do Tuninho, que ele abandonou, né? Podia virar aventuras do Tuninho no Mangue, né? Essa é uma boa. E tem também um quadro que a gente não assinou ainda, que é o Abrindo Pacotes no Mangue com a nossa Viúva Negra, né? Que está meio desaparecida, mas vai retornar. Se a Cynic... Amanhã também. Assim, né? Pode ser. Se a Cynic Fury... Vamos combinar, tá? Se a Cynic Fury desejar, né? Porque aí depende da Shield, né? Que é uma droga. O que mais? E também, né? Nosso quadro, um abraço do Confraria, né? Um abraço para Rafael, para Gilmar, para o pessoal da THC, que jamais vai ouvir o podcast. Para o pessoal. O pessoal do próprio Confraria que não estão ouvindo o podcast, aliás, né? Só o aquele. Como é que chama? Jailson, né? Jailson. Que ele lá acompanha, um abraço pra ele. E a biografia do Antônio vai. Ah, não, mas tem um. Vai sair. Tem o Rodrigo Silver também, ele sempre acompanha. Rodrigo Silva, um abraço, Rodrigo. Esse aí. Tá sempre acompanhando, tá sempre comentando. Esse aí é o seu puxa-saco número 1, né? Esse é o seu puxa-saco número 1. Não, ele é muito bom. Se você postar uma foto. Um abraço, Rodrigão. Se você postar uma foto só com o dia, aí ele vai gostar, né? É o seu puxa-saco número 1. É. Pelo amor de Deus, você é um cara também impetuoso mesmo, viu? Eu sou o quê? Ah, vou ter inveja de homem? Isso é uma bichona! Eu sou superior a isso, meu rapaz. Mas enfim, um abraço pra. Por falar em pessoas que nunca vão ouvir, por falar em Rodrigo, um abraço, Rodrigo Pato, o cara mais chato da internet, que nunca vai ouvir esse podcast. Um eu abraço, acho que depois Rodrigo de você ter falado isso, é capaz que ele ouça. Tomara, então. Um Um abraço também para os haters do Antônio, que cresce o número a cada dia, né? Ah, é verdade. Um hater é um fã que não admite ser fã. Então continue vendo, vocês estão dando audiência pra gente. Exatamente. E no mais, uma boa noite pro Antônio, né? Amanhã, se Dona Emily Pulco Natasha tiver a permissão da Shield, mas que nome besta, né? Shield, pelo amor de Deus. Vá tomar no rabo, mano. Tem que falar mal da Marvel. Shield, vai tomar no rabo. Ai, Marvel. E ainda dão uma. Ainda dão uma série pra um cara que tá morto. Vai tomar no rabo. Então, estamos encerrando por aqui. Você que está nos acompanhando, não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube. Assine o nosso canal também lá no iTunes. Nos siga nas nossas redes sociais. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais também. Interaja com a gente no nosso grupo lá do Confraria. É só pesquisar lá no Facebook Confraria, que vocês vão achar o link do nosso canal. O Confraria 14 no lugar do primeiro A. Sugere pauta lá, interage com a gente. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Bye bye, até a próxima. Um grande abraço, senhor Marcos. Abraço, Antônio. Bye bye, tchau, tchau. Hein? Hello.